A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa A Escola e o Meio. Vamos já saber a música, qual é a música de hoje, sugerida pelo Tiago Brito, e mais tarde conheceremos a sugestão do Martim Sousa. Hoje vamos ouvir António Zambuz, Pica do Sete, e também Arcade, Duncan Lawrence. Temos hoje em estúdio dois convidados, o professor Rui Silva e o professor Albano Diniz. São ambos docentes da disciplina de Educação Física e o professor Albano é simultaneamente delegado da área disciplinar e coordenador de departamento. Mas hoje estão aqui para nos apresentar um projeto de que são mentores e de que foi uma iniciativa desta área disciplinar já há uns anos, mas que este ano, pelo que percebi, está reformulado. É o Projeto AS. Muito obrigada, em primeiro lugar, pela vossa presença. É um gosto ter-vos por cá e saber então de que se trata, do que trata este projeto. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de divulgar esta nossa iniciativa. Portanto, e dizer que o AS é um projeto antigo, é uma ideia antiga dos colegas de Educação Física e que já vem desde o Fit for Life, daqui a uns aninhos, e antigamente chamava um nome assim mais complicado, que era o GAFSB. Pronto, esta ideia tem a ver também com uma filosofia nova que nós pretendemos incutir à Educação Física, né? Deixar que a educação física seja exclusivamente os desportos, as atividades mais competitivas, digamos assim, e que vista a pele da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento integral dos jovens. E a ideia também é deixarmos muito, como diria o outro, falam e não fazem nada, deixar este aspecto um bocadinho mais teórico, com o qual estamos todos de acordo, a sociedade está de acordo, e passar para a prática. E temos neste momento essa oportunidade, essa possibilidade, e é isso que vamos fazer, agradecendo a todos que abracem com o mesmo carinho esta nossa iniciativa. Passamos então a palavra ao professor Rui, que nos vai explicar então em que é que consiste este projeto. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e vou tentar o mais simples possível explicar o grande objetivo deste projeto. Nós, neste momento, a nossa sociedade vive um grande flagelo, que é a obesidade. A obesidade infantil, a obesidade juvenil, e este problema da obesidade, no futuro, vai acarretar outros problemas bastante graves em termos de saúde. Nós, enquanto professores de educação física e técnicos de exercício físico, temos que olhar um bocadinho para esta situação, e nada melhor do que na escola. É aqui que entra este projeto, depois de reformulado. Nós decidimos que, através da avaliação morfológica que fazemos a todos os alunos da nossa escola, na nossa disciplina, identificar as crianças que têm e os jovens que têm este problema de saúde, porque é um problema de saúde, a obesidade, e começar a combatê-lo, criando horas de atividade física, aplicando exercício específico, clínico, para a questão da obesidade, para que eles consigam, juntamente com a sua família e com a escola, combater este problema. O objetivo é serem pessoas mais saudáveis no futuro. Este projeto passa por várias etapas. Primeiro, a identificação, através de uma avaliação morfológica. Depois, por uma equipa multidisciplinar que envolve o professor de educação física, envolve o diretor de turma, envolve a família, envolve a parte da psicologia, envolve a parte do enfermeiro ou enfermeira que vem à nossa escola. Depois, os objetivos gerais passam sempre por diminuir, nomeadamente, a prevalência da pré-obesidade, porque nós, neste momento, os nossos alunos ainda não são obesos, mas são pré-obesos, têm excesso de peso, contribuir para comportamentos saudáveis, reduzir o consumo de alimentos pouco saudáveis, promover a prática da atividade física, caracterizar os índices de obesidade através dos cálculos dos valores de massa gorda e a massa isenta de gordura, para eles saberem o que é que estamos a trabalhar e porque é que estamos a trabalhar, prescrever exercício adequado a cada tipo de aluno, promover ações de sensibilização junto das crianças, das famílias, e contribuir essencialmente também para a prevenção de doenças crónicas associadas à questão da obesidade. O nosso público são os nossos alunos. Todos? Do 5º ao 12º ano. Mas eles têm que se inscrever ou não é necessário? Não, eles foram detectados por nós, na avaliação morfológica que nós fizemos. Posso dizer que temos neste momento, não quero jogar muito por alto, mas temos entre 60% a 70% dos nossos alunos têm excesso de peso ou já pré-obesos. Que é um número preocupante. Muito preocupante, muito preocupante. Eles foram contactados através do diretor de turma. Todos os diretores de turma receberam via e-mail este nosso projeto. Os alunos da sua respectiva turma que têm este problema e a respectiva autorização. Agora está nas mãos do encarregado de educação e da escola, que deve fazer um forcing. Nós, enquanto professores de educação física, estamos a fazer esse forcing. Enquanto diretores de turma também estamos a fazer esse forcing. Agora também temos a questão da família, que tem um papel importante. Eu gostava só de dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: este projeto também está enquadrado numa outra atividade que nós temos no desporto escolar, que é a escola ativa. Nós este ano, no nosso projeto, no nosso plano do clube do desporto escolar, temos uma modalidade que se chama escola ativa. O objetivo é que os alunos tenham mais tempo de atividade física, além da disciplina de educação física. Essa escola ativa não tem o caráter competitivo, não há competições com outras escolas, não há nada, é só mesmo promover a prática da atividade física. O que é que nós estamos aqui a fazer, o grupo de educação física? Estamos a canalizar esses alunos que foram identificados com esta patologia para essas horas de atividade física. Se eles não tiverem horário para essas horas da escola ativa, se eles não tiverem horário, nós temos disponibilidade, dentro da disponibilidade do aluno, para trabalhar com eles, seja uma, duas, três vezes por semana, seja o que for. Pronto, porque o exercício físico é o melhor medicamento para ajudar na cura e para a prevenção de qualquer doença. E nós, hoje em dia, na nossa escola, não é a nossa da Oliveira do Hospital, a nossa escola vive grandes flagelos, nomeadamente a obesidade, a questão da ansiedade, do pânico. Nós temos constantemente alunos, todos os dias, a entrar e a ter este tipo de problemas. E o exercício clínico específico para estas patologias é a melhor solução. A melhor terapêutica. A melhor terapêutica, exatamente. Muito bem. Julgamos todos que este é, de certo, um projeto muito válido e muito importante, porque tem a ver com o bem-estar dos nossos alunos, mas sobretudo com a saúde, presente e futura. Exatamente. E vem no sentido de combater algo que é um flagelo na nossa sociedade, que é o sedentarismo, não é? Ora, aí está. Eles estão desde muito jovens agarrados ao computador, agarrados aos jogos, muito tempo sentados. Era importante que os encarregados de educação tivessem a noção de que 12% dos descontos que fazem para o nosso Estado é para o Estado gastar com doenças relacionadas com o sedentarismo. Exatamente, porque depois, atrás da obesidade, vêm os problemas cardíacos, vêm outro... Tudo. A obesidade é o princípio de qualquer doença. Exatamente, portanto é um problema sério. Seja ela musculoesquelética, seja ela metabólica, cardíaca, seja o que for, a obesidade é o princípio de tudo. Muito bem, então fica aqui este repto aos encarregados de educação que nos estão a ouvir, aos familiares, mas aos próprios alunos, que este é um projeto muito interessante da área disciplinar de educação física, que é no sentido de ultrapassar estes problemas, de procurar resolver e, sobretudo, também trabalhar aqui um bocadinho as questões educacionais relacionadas com esta temática, que tem que ver com a escola, mas tem que ver com as famílias e tem que ver com o nosso bem-estar social. Exatamente. E trabalhar de uma forma alegre. Muito bem, que também é importante, até porque também já sabemos, aliás temos lido aqui até essas notícias, que a parte de a prática desportiva é também ela fundamental para o bem-estar geral e nomeadamente até para o aluno depois ter capacidade de concentração nas aulas ditas teóricas, não é? Portanto, há aqui uma componente também muito importante a esse nível. Há estudos que revelam isso mesmo. Os alunos, por exemplo, quando têm educação física ao primeiro tempo da manhã, conseguem ter melhor e mais rendimento durante o dia do que aqueles que têm, por exemplo, educação física ou atividade física ao fim do durante dia. A tarde. E também há estudos que dizem que, relacionados nomeadamente com a disciplina de matemática, quem tem educação física ao primeiro tempo e a seguir tem matemática, tem melhores resultados. O rendimento é maior. Matemática. Exato. Do que... E nós em Portugal funcionamos ao contrário. Primeiro o português e a matemática nas horas da manhã, porque dizem que os alunos estão mais concentrados quando o nosso cérebro só começa em funcionamento total 2 horas depois de acordar. E nós temos muitos alunos que 20, 30 minutos depois de acordar já estão na escola. Exatamente. Há aqui uma disparidade muito grande. Eu acho que há aqui algo que nós todos já temos a percepção, que o exercício físico é fundamental para a nossa saúde e bem-estar geral, e nomeadamente para estas questões da concentração e para a questão que vos trouxe aqui, que é a questão da obesidade, que começa a ser um problema de saúde pública muito séria e particularmente entre os adultos, mas agora muito preocupante porque é nas camadas mais jovens. Eu aproveitava também, porque nós fizemos este projeto mais relacionado para essa questão da obesidade, mas eu tenho reparado que cada vez mais temos alunos com as questões da ansiedade, do pânico, e que também estamos a recebê-los. Também alguns já foram identificados, há outros que estão a ser identificados e também os gostávamos de receber para os ajudar. Ajudar nesse aspecto. Pronto, ao longo do ano vamos ver como é que corre a adesão dos jovens, das crianças e dos jovens ao vosso projeto. Esperemos que bem, porque é uma mais-valia, sem dúvida, que eles têm na escola. Ao longo do ano, se depois quiserem voltar para reavivar a memória dos encarregados de educação e da importância que este projeto pode ter na saúde dos seus filhos, estaremos aqui sempre disponíveis para divulgar as vossas atividades ou sempre queiram vir cá para avivar a memória. Muito obrigada pela vossa colaboração. Muito obrigado. Obrigado. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do 7, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia me viu passar, e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético o peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino, pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração, quando o 7 me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz, cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração, quando o 7 me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do 7 me dá. Thank you. acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com uma ótima sugestão de leitura, como é hábito, com a Matilde Gouveia. Caros ouvintes e leitores, hoje sugiro uma obra intemporal, As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Na década de 1930, as grandes planícies do Texas e do Oklahoma foram assoladas por centenas de tempestades de poeira, causaram um desastre ecológico sem precedentes, agravaram os efeitos da Grande Depressão, deixaram cerca de 500 mil de americanos sem casa e provocaram o êxodo de muitos deles para o oeste, rumo à Califórnia, em busca de trabalho. Quando os Joad perderam a quinta de que eram rendeiros no Oklahoma, juntaram-se a milhares dos outros ao longo das estradas no sonho de conseguirem uma terra que possam considerar a sua. E noite após noite, eles e os seus companheiros de desdita reinventam toda uma sociedade. Escolhem-se líderes, redefinem-se códigos implícitos de generosidade, irrompem excessos de violência, de desejo brutal, de raiva assassina. Este romance, que é universalmente considerado uma obra-prima de John Steinbeck, publicado em 1939, é o retrato épico do desapiedado conflito entre os poderosos e aqueles que nada têm, do modo como um homem pode reagir à injustiça e também da força tranquila e estoica de uma mulher. As Vinhas da Ira é um marco na literatura mundial. Boa leitura! Sem dúvida, esta é daquelas obras intemporais que vale a pena sempre ler ou reler. Rádio Boa Nova. Vamos agora até ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é Eternals, realizado por Chloe Zhao, é do género de aventura e tem duração de 155 minutos. Passaram milhares de anos desde que os seres alienígenas, conhecidos como celestiais, alteraram geneticamente alguns seres de modo a torná-los imortais e propensos a fazer o bem. Foi assim que nasceram os Eternals, cuja função se tornou proteger indiretamente o planeta Terra. Contudo, um erro inesperado fez também surgir os Deviants, seres antagónicos dos Eternals, com total apetência para a destruição. Ao longo dos anos, as duas caras enfrentam-se em lutas de vida e morte. Quando os Deviants, há muito tempo dados como extintos, regressam misteriosamente, os Eternals são forçados a reunir-se mais uma vez para defender a humanidade. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Disney, este é o 26º filme do universo cinematográfico da Marvel. Com a realização da Chloe Zhao e seu argumento, este filme passa 5 anos depois dos eventos relatados em Vingadores Endgame, e ainda conta com um elenco de luxo. Só uma pequena nota, como não vi o filme não vou conseguir dar a minha opinião, mas este filme, como foi muito assolado pela crítica negativamente, eu acho que já estão a surgir opiniões divergentes em que o filme é bom, não tem nada como a crítica está a dizer. Eu só acho que as pessoas não devem ver o filme consoante uma crítica ou consoante a opinião de alguma pessoa. Acho que sempre a melhor opinião é a nossa, e um bom filme está sempre dentro da nossa cabeça, portanto pode ver estes filmes no cinema de Coimbra e de Viseu. Muito bem, depois fazer o seu próprio juízo. Sim, senhor, está feita a sugestão para o próximo fim de semana. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a nossa Francisca Fernandes, que ao que parece vai dar notícias sobre a última cimeira que houve no âmbito do clima, de onde parece que as notícias não são assim tão boas quanto deveriam. Correu em Glasgow a maior cimeira do clima do mundo. Esta cimeira é crucial na luta contra a crise climática. Conhecidas como Cúpulas do Clima, as COPs, cuja 26ª edição foi realizada em Glasgow até o passado dia 12 de novembro e constituiu o fórum político de mais alto nível para enfrentar a crise climática. Este ano, os cerca de 200 países negociaram, entre outros aspectos, a continuação da implementação do Acordo Climático de Paris 2015. O presidente nomeado para a COP26, Alok Sharma, explicou que o principal objetivo do evento é limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. De acordo com a ONU, a Terra está atualmente a caminhar para o aquecimento perigoso de 2,7 graus. Entre os grandes blocos presentes na Cimeira, a União Europeia chegou à COP26 com o papel de líder mundial na luta contra as mudanças climáticas, tendo em vista, uma, corrida energética pela sustentabilidade e por energias renováveis. O bloco pretende reduzir as emissões em 55% até 2030, em relação a 1990, a alcançar a neutralidade climática até 2050. Já o presidente norte-americano Joe Biden levou os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris e retomou a luta contra as mudanças climáticas. Agora, Biden quer reduzir as emissões poluentes no país em até 53% até 2030. Todos tememos que, apesar dos muitos discursos, pouco se altere no nosso futuro próximo. Os grandes poluidores, em que se destaca a China, não parecem querer alterar a sua rota. E é o nosso futuro conjunto que está em perigo, pois de facto não há planeta B. Sem dúvida, é isso mesmo. Esperemos que desta cimeira saiam de facto resoluções importantes para depois serem aplicadas na prática efetivamente, porque senão daqui a 20 anos isto podemos estar já numa situação sem retorno e completamente catastrófica. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com Cultura Pop com o João Mário Ferreira. No passado dia 5 de novembro, a primeira série portuguesa da Netflix teve a sua estreia e não tardou muito para ficar em primeiro lugar do ranking da Netflix de Portugal. Criado por Pedro Lopes e realizado por Tiago Guedes, Glória é um thriller de espionagem e ação passado em Portugal nos anos finais da ditadura do Estado Novo e ainda durante a Guerra Fria, sendo uma história de ficção assente num contexto e em factos reais. A ação concentra-se na aldeia de Glória do Ribatejo, daí o nome Glória, onde durante décadas funcionou como um centro norte-americano de transmissões que tinha como objetivo transmitir uma propaganda ocidental para os países do Bloco Leste. A história é protagonizada pelo personagem João Vidal, interpretado pelo ator Miguel Nunes, um engenheiro, filho de um alto dirigente do Estado Novo, recrutado pelo KGB, que é uma organização de serviços secretos da União Soviética. A série conta com a participação de atores como Vitória Guerra, Afonso Pimentel, Adriano Luz, Carolina Amaral, Joana Ribeiro, Albano Jerónimo, Marcelo Urguegue, Stephanie Vo e Jimmy Tainaka, entre outros. Em entrevista à agência Lusa, Pedro Lopes afirmou que Glória representa a entrada de Portugal num outro patamar de fazer ficção em Portugal. Não posso dar a minha opinião sobre a série, pois ainda não a vi, porém a fotografia parece ser muito boa e a escolha da época também é. Espero que possam tirar bom proveito dela. E eu creio que sim, que estes jovens, especialmente os que estão aqui em estúdio, alguns já começaram de ver. Tenho vários alunos que já começaram de ver e estão a gostar. Além disso, tem um contexto histórico que vale a pena revisitar, Guerra Fria, em contexto internacional e nacional, finais do Estado Novo. Portanto, valerá a pena, quanto mais não seja pela contextualização histórica. Boa Nova, irresistível. Bem, ficamos agora com o desporto, com o Tiago Brito. Esta semana destaco o futebol e dia 7, domingo, tivemos 3 jogos importantes. Santa Clara-Porto, que o Porto ganhou 3-0. Tivemos também o Paço Ferreira-Sporting, onde o Sporting ganhou 2-0. E a goleada do Benfica-Braga ficou 6-1. Para além disso, tivemos ainda, no decorrer do primeiro tempo, o jogador brasileiro do Benfica, Lucas Veríssimo, foi substituído devido a uma grave lesão. Segundo Jorge Jesus, a lesão é gravíssima. E o jogador de 26 anos irá ser operado ao joelho e não jogará mais até ao final desta época. Bem, notícias menos boas, mas agora vamos sugerir uma visita muito animada à Serra da Estrela, não é assim, Mafalda Correia? É sim. Assim que surgem os primeiros nevões do ano, muitos portugueses começam a planear uma ida à Serra da Estrela. O objetivo é desfrutar da neve, garantir a diversão e a surpresa dos miúdos e comer bem. No fundo, viver momentos únicos. A experiência está prestes a tornar-se ainda mais atrativa. A Federação de Desportos de Inverno de Portugal criou um projeto surpreendente, que está prestes a abrir. A 20 de novembro é inaugurada a Serra da Estrela Ice Arena, uma pista de gelo de 400 metros quadrados, localizada mesmo ao lado da pousada das Penhas da Saúde. Trata-se de uma pista de gelo pensada para todas as idades, onde, para além de patinar no gelo, se podem praticar ou experimentar outras modalidades, como curling, hóquei no gelo, patinagem artística e velocidade, com todos os acessórios disponíveis para quem queira testar. Estará aberta todos os anos, durante a época de inverno, do início do mês de novembro até ao final do mês de abril. A estreia da pista de gelo das Penhas da Saúde na Serra da Estrela acontece em novembro deste ano e parte de uma premissa simples. O que queremos garantir a todos os que vierem à Serra, seja por que motivo for, é que encontrem diversão. Mesmo sem neve ou com mau tempo, mesmo que as condições climatéricas não permitam subir à torre, têm sempre inverno. A Ice Arena será sobretudo um equipamento de lazer, mas terá também uma vertente esportiva para os clubes da região, para modalidades como patinagem artística. Boa viagem e divirta-se! Muito bem, temos mais um atrativo na Serra da Estrela para miúdos e graúdos. FM Boa Nova. Ficamos agora com álbuns de rock, ao que me parece, Martim, desta vez em português. Sim, esta semana venho falar do álbum 88 dos Chutes e Pontapés. 88 é o quarto álbum da banda Chutes e Pontapés, que foi lançado em 1988. Este disco contém algumas das canções mais famosas dos Chutes, tais como Para Ti Maria, À Minha Maneira e A Minha Casinha, sendo todas executadas nos concertos e muito apreciadas pelo público. Este álbum conta com a primeira colaboração com a dupla de produtores Ramon Galarza e Paulo Junqueiro. À data da sua edição, 88 serviu como a primeira frente de ataque aos Chutes e Pontapés, quando se afirmava que a perfeição técnica exposta no álbum era inimiga da espontaneidade que tinha sido carimbo obrigatório para a obra do grupo. No entanto, e ao mesmo tempo, é uma prova de inventividade e resistência de que os históricos Para Ti Maria ou À Minha Maneira são evidência irrefutável. A versão da canção A Minha Casinha, criada por João Silva Tavares e António Melo para o filme O Costa do Castelo, onde é cantada por Milu em 1943, foi utilizada no anúncio Quer Comprar Casa Connosco e integrou a banda sonora da série espanhola La Casa de Papel, da Netflix. A ficha técnica é composta por voz solo e baixo Tim, guitarras e vocais Zé Pedro, guitarras João Cabeleira, saxofones e vocais Gui, bateria e vocais Calu, os coros do grupo vocal Tralalá, ruídos de botas e portas Humberto Nuno, piano Manuel Echezarreta, overflyzer David, produção Ramon Galarza e Paulo Junqueiro. Foi gravado e misturado por Paulo Junqueiro, Jorge Barata e Ramon Galarza no estúdio. Foi gravado e misturado por Paulo Junqueiro, Jorge Barata e Ramon Galarza no estúdio Angel 2, cortado por Tony Cousins no estúdio Tone House em Londres. Força técnica, botas e Paulo Morrison, capa Marco Santos, fotos por Pedro Lopes e Paulo Seabra. O álbum é composto pelas faixas As Torres da Sinciberlândia, À Minha Maneira, Para Ti Maria, Nós Dois, Andarilhos, Carta Certa, Doçuras, Enquanto a Noite Cai, Botas, Prisão em Si, Sou Bom e A Minha Casinha. No geral, dou um 8,4 a este álbum. É um álbum bastante icónico e um dos mais famosos da banda. Este álbum demonstra o verdadeiro potencial dos Chutes e Pontapés. O álbum tem alguns dos temas mais icónicos da banda, que todo o povo português deve conhecer. Com a maneira única de tocar e cantar dos Chutes, os Chutes, ao contrário da maior parte de todas as outras bandas no mundo, têm um vocalista que também é baixista e um baterista como segundo cantor, ou seja, a secção rítmica são as vozes. Os Chutes foram, são e sempre serão a melhor e mais icónica banda de rock português. De seguida vamos ouvir As Torres da Sinciberlândia. Pelo azar. é sempre muito bom voltar a ouvir os chutes. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com um assunto muito sério, que é a escolha da licenciatura, da melhor licenciatura e fazer a escolha certa com o Ricardo Neves. Desta vez, a letra escolhida foi a letra I. Isso dá-nos diferentes opções de cursos, nomeadamente ilustração e desenho, imagem animada, imagem médica e radioterapia, informação turística, informática, informática e gestão, informática e gestão de empresas, informática industrial, informática e tecnologias multimédia, informática web e inteligência artificial e ciência de dados. O curso de ilustração e desenho tem como função trabalhar as tuas aptidões para desenho e ilustração. Apresentando um ambiente competitivo e profissionalizante, é destinado a artistas, designers e pessoas criativas interessadas em ilustração. A única instituição que tem este curso é o Instituto Politécnico da Lusofonia, Escola Superior de Ciências da Administração. As suas condições de acesso são geometria descritiva, desenho e português. Esta instituição tem como fórmula de cálculo 65% da média de secundário e 35% das provas de ingresso. Após finalizares a licenciatura neste curso, podes ser ilustrador de BDs, ilustrador para a imprensa, criador de cenários virtuais, etc. O curso de imagem animada pretende formar animadores profissionais criativos. Outro curso semelhante em alguns aspectos é o de imagem médica e radioterapia, que, apesar de ter a palavra imagem no nome, entra mais na parte medicinal do que na artística. Neste curso podemos realizar radiologias, ecografias, etc. O curso de imagem animada está apenas presente na Universidade do Algarve, Escola Superior de Educação e Comunicação. Já o curso de imagem médica e radioterapia pode ser encontrado em numerosas instituições, como o Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, o Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Saúde e algumas mais. Como o curso de imagem animada é mais ligado ao lado das artes, tem como provas de ingresso desenho, geometria descritiva e história e cultura das artes. Já o curso de imagem médica e radioterapia, que é mais ligado ao lado das ciências, tem como prova de ingresso biologia e geologia e físico-química, ou biologia e geologia e matemática. No curso de imagem animada, a Universidade do Algarve, Escola Superior de Educação e Comunicação, tem como peso da média de secundário 65%. Já o peso da prova de ingresso é de 35%. Acabando a licenciatura neste curso, podes realizar modelos e animações 2D e 3D, realizar efeitos visuais para cinema e outras atividades nessa área. Já no curso de imagem médica e radioterapia, quase todas as instituições têm o peso da média do secundário de 65%, enquanto que o peso da prova de ingresso é 35%. As únicas exceções são a Universidade de Aveiro, Escola Superior de Saúde de Aveiro, que tem 60-40, respectivamente, e o Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Saúde, que é 50-50. Quando finalizares esta licenciatura, estás pronto para atuar em áreas de diagnóstico, terapêutica, prevenção e promoção de saúde, etc. Para finalizar, vou falar da licenciatura em informação turística, que pretende conferir competências para a prática de funções nas áreas de guia, intérprete nacional, desenvolvimento de produtos relacionados com a informação turística digital para meios multimédia e promoção turística, tanto para entidades privadas como públicas. Este pode ser encontrado na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril. E, com provas de ingresso, tem português, inglês, história e cultura das artes e geografia. O seu peso da média de secundário é de 60% e o da prova de ingresso é de 40%. Posso também acrescentar que as médias deste curso têm andado à volta dos 12 e dos 14. As suas saídas profissionais vão desde o acompanhamento e informação a turistas em todo o território nacional até o Departamento de Turismo das Câmaras Municipais e Regiões de Turismo. Para a semana, vamos falar dos diversos cursos de informática e de inteligência artificial. Lembro que, para obteres informações mais em pormenor dos cursos que referi, deves ir ao site da dgs.gov.pt ou inspiringfuture.pt. Muito bem, informação sempre pertinente e oportuna para quem está a tentar descobrir qual é a melhor licenciatura que vai fazer no ensino superior. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com notícias do nosso mundo, com Beatriz Vaz Pato e a sua crítica sempre acutilante. Greta Thunberg afirmou na semana passada que a COP26, para além de ser a cimeira mais exclusiva de todas as outras, é também uma montra de países ricos. A cimeira do clima terminou, mas a insatisfação faz-se sentir por todo o mundo, com várias manifestações a acontecer. A jovem ativista liderou algumas destas manifestações nas ruas de Glasgow, nas quais reclama que na COP26 estão apenas políticos que fingem preocupar-se com as alterações climáticas e que não estão a levar a sério a quantidade de pessoas que está e virá a ser afetada pelas mesmas. Para além disto, Thunberg foi ainda discursar a alguns eventos onde demonstrou, mais uma vez, o seu descontentamento perante os discursos de alguns dos líderes mundiais, acusando-os de nunca cumprirem as suas promessas ambientais. Eu pessoalmente nunca fui grande fã desta ativista, porém, não posso discordar de grande parte do que ela transmitiu e continua a transmitir ao público. Nesta COP26, em vez de vermos compromissos concretos para a descarbonização, assistimos apenas a um desfilar de intenções de boa vontade, mas, como se costuma dizer, de boas intenções está o inferno cheio. De que é que nos serve estarmos a ser constantemente avisados acerca do quão grave será a irreversibilidade dos efeitos das alterações climáticas, se não nos são apresentadas medidas para, pelo menos, ser possível amenizar estes efeitos? Das consequências estamos nós cientes. Atrevo-me a dizer que o mais grave neste momento será a imparcialidade dos grandes líderes perante as alterações climáticas e não as alterações propriamente ditas, não obstante a gravidade das mesmas. E sim, tenho consciência de que resolver este enorme problema não é algo simples, muito pelo contrário. Porém, creio que é inútil estarem a pressionar a mesma tecla continuamente neste tipo de cimeiras se ninguém é capaz de apresentar, depois da tecla pressionada, um plano sólido e coerente. As cimeiras só farão sentido no dia em que alguém souber de facto que medidas serão postas em prática, causando assim uma mudança positiva e notável no ambiente, e como assegurar que essas mesmas medidas sejam aplicadas. Para o nosso bem, esperemos que esse dia chegue brevemente. Até lá, estamos aparentemente condenados a ouvir este disco riscado que repete e reforça todos os contributos dos líderes políticos, os quais contribuem apenas para aumentar a ansiedade climática. Muito bem, eu não disse que a crítica da Beatriz é sempre acutilante? Sem dúvida. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. 100.2 Oliveira do Hospital. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O nosso agrupamento participou em mais um exercício A Terra Treme, na passada sexta-feira, dia 5, pelas 11h05. A Terra Treme é um exercício organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Pretende alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Os três gestos, baixar, proteger, aguardar, são a melhor resposta para nos protegermos em caso de sismo. O exercício ajudou a conhecer e praticar estes três gestos que podem salvar vidas. As várias escolas do nosso agrupamento cumpriram as instruções à risca. Seguiram-se escrupulosamente as diretrizes baixar, proteger e aguardar. Três gestos que podem fazer a diferença. No dia 5 de novembro, comemorou-se o Dia Mundial do Cinema no nosso agrupamento. A comunidade escolar pôde alargar o seu conhecimento sobre a origem e evolução do cinema, através da visita à exposição Histórias do Cinema, que esteve patente nas várias bibliotecas do agrupamento até ao dia 12 de novembro. Além disso, e para relembrar os primórdios da sétima arte, os alunos visualizaram os filmes A Chegada do Comboio, dos Irmãos Lumière, e A Viagem à Lua, de Georges Méliès. Decorreu também esta semana o Cinanima, Festival de Animação de Espinho, ao qual o Plano Nacional de Cinema do nosso agrupamento se associou, pelo que todos os ciclos, desde o pré-escolar ao ensino secundário, poderão usufruir gratuitamente deste evento cultural. A equipa do Plano Nacional de Cinema congratula-se com a forma como esta iniciativa está a ser acolhida pela comunidade educativa e agradece a colaboração de todos. Restaurante pedagógico do nosso agrupamento, almoços durante o mês de novembro. Relembramos que o nosso restaurante, dinamizado pelos cursos profissionais, tem as suas portas abertas ao público e com ementas temáticas para o almoço. Durante o mês de novembro, sempre às quartas-feiras. Venha almoçar connosco, temos a certeza que não se arrependerá. Marque na sua agenda e faça a sua reserva 238-600-740. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão e Estevão Abreu. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova.